visibilidade distorcida, pela lágrima caída, pela dor da solidão e a chuva no meu para-brisa. Vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida, pela lágrima caída, pela dor da solidão. Lugares onde vou, alguém pergunta de você. Paro num sinal e olho a rua na esperança de te ver. Diga, meu amor, o que é que eu faço? Tudo faz lembrar você por onde eu passo e eu preciso te esquecer. E a chuva fina no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida, pela lágrima caída, pela dor da solidão. E a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida, pela lágrima caída, pela dor da solidão. Vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida, pela lágrima caída, pela dor da solidão. E a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida, pela lágrima caída, pela dor da solidão. O melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Clínica de primeira com menor preço do mercado é na Pax União. Consulta de vista grátis é na Ótica Pax, na Pax União. Melhor serviço funerário e o melhor atendimento é na Pax União. Empresa com credibilidade de quase 50 anos no Piauí é Pax União, tudo pela vida. Atenção! Chegou o anti-inflamatório natural do Brasil, Gota do Raizeiro. Trata infecção urinária, auxilia na saúde da próstata, previne e combate o reumatismo, artrose, dores nas pernas, juntas e nas costas, combate a azia, gordura no fígado, diabetes, alivia os sintomas da TPM e menopausa, combate cistos, miomas e regula a menstruação. Gota do Raizeiro, é mais saúde pra você. À venda nas farmácias e casas de produtos naturais de Capim Grosso e regiões. No trabalho, o cansaço lhe pegou. Na hora do amor, a bateria descarregou. Não fique na sofrência. Tônico de São Francisco. Previne e combate cãibras, dores nas pernas, nas costas e nas juntas. Aumenta o desejo sexual. Tônico de São Francisco. Te fortalece da cabeça aos pés. Auxilia na pressão arterial. Aumenta a imunidade e fortalece a memória. Combate o estresse, ansiedade, insônia e falta de apetite. Tônico de São Francisco. Previne e combate reumatismo, osteoporose e ossos fracos. Pode ser usado por diabéticos, pois não contém açúcar. Tônico de São Francisco. Você encontra nas farmácias de sua cidade. Pra você cuidar da terra, tá aí a solução. Campo Fértil com certeza é a melhor opção. Tudo em medicamentos, vacinas, hortaliças tem. Sementes pra pastagens, campo fértil tem também. Onde a qualidade é primordial. Tem pulverizador, adubo, ração, sal mineral. Botas, ferragens, ferramentas, arames, telas, roçadeiras e vendas de motosserras. Pensou em Campo Fértil, lembrou da escolha certa. Campo Fértil oferece peças para motosserras, vendas de pintos, material de apicultura. Campo Fértil é variedade, completa a estrutura. Vem pra Campo Fértil! Cuidar da terra é cuidar da vida. E a Campo Fértil tem tudo que você procura em medicamentos, vacinas, sementes para pastagens, hortaliças, pulverizadores, adubos, rações, sal mineral, botas, ferragens, ferramentas, arames, telas, vendas de motosserras, roçadeiras, peças para motosserras, vendas de pintos, material de apicultura e muito mais. Venha conferir! Praça Dom Expedito Lopes, em frente ao Banco do Brasil, no centro de Simplício Mendes. Telefone 99978-3941 ou 99921-0588. Organização Luciano e doutora Tatiana. Campo Fértil, o parceiro forte do homem do campo. Campo Fértil. Atenção. Atenção! A Charme Confecções continua. Um show de preços baixos em roupas femininas, masculinas e infantil. Artigos para recém-nascidos, bolsas, calçados em geral, cama, mesa e banho. Por isso, pensou em marcas famosas. E o que é destaque no mundo da moda, você encontra aqui. Charme Confecções! Então, você de Simplício Mendes e região vizinhas, venha visitar nossa loja e conferir nossos preços. Charme Confecções, sempre aguardando você. Melhor preço da cidade e região, a senhora e o senhor vai encontrar no São João. Desconto, promoção, atendimento de primeira, respeito ao cliente, essa é nossa bandeira. A gente compra com economia, São João Supermercado é barato todo dia. Passo bem tratado, é pra lá que eu vou no São João Supermercado. O meu dinheiro tem valor. São João Supermercado, o meu dinheiro tem valor. Viagem com segurança, rapidez e confiança, é com o Júnior Turismo. Carros novos e equipados e motorista treinado, é com o Júnior Turismo. Júnior Turismo, viagens de Simplício Mendes para Teresina diariamente. Fretes e excursões para todo o Brasil. Cultos, missas, casamentos, batizados, dentre outros. Júnior Turismo trabalha com veículos novos, com ar-condicionado e TV. Motoristas qualificados para melhor lhe conduzir. Júnior Turismo, Avenida Miguel Crispim de Araújo, no centro de Simplício Mendes. Fones 9983-4500 ou 9436-7300. Viagem com segurança, rapidez e confiança, é com o Júnior Turismo. Uma simples visita sua será satisfação para a nossa equipe de consultores ópticos, que lhe indicarão o modelo de óculos mais adequado para o seu estilo e perfil. Encaminhamos você ao seu médico oftalmologista e fazemos ajustes e limpeza grátis dos seus óculos. Visite-nos, Óticas Bela Vista, o seu melhor ponto de vista. Oeiras, Simplício Mendes e São João do Piauí. Sucesso é de Ivan Batista, Júnior Viana, vaqueirinha da hora, vamos cantar, vaqueiro! Tem hora da vontade de bater no Piauí. Já puxei a roda em 8 horas, tô chegando por aí. Roteiro no limite, coração a 120, a saudade a 1000 por hora. Ô vaqueirinha da hora, teu beijo me marcou e as lembranças estão cortando feito espora. Ô vaqueirinha da hora, vai e a gente faz amor, te tremeu o barraco. a gente faz amor. E tremer o barraco, tão ligando pra polícia. Cê geme muito alto. A gente faz amor. E tremer o barraco, tão ligando pra polícia. A gente geme muito alto. Que prazer, meu amigo Viana, cantar com você. Deixa comigo, meu amigo Edivão Batista. Vamos cantar a música do momento, vaquerinha da hora. Ponteiro no limite, o coração a 120 e a saudade a 1000 por hora. Ô vaqueirinha da hora, meu beijo me marcou e as lembranças estão cortando feito espora. Ô vaqueirinha da hora, aí a gente faz amor. Se tremer o barraco, tão ligando pra polícia, a gente geme muito alto. A gente faz amor. Se tremer o barraco, tão ligando pra polícia, cê geme. A gente faz amor, e tremer o barraco, tão ligando pra polícia, cê geme muito alto. A gente faz amor, e tremer o barraco, tão ligando pra polícia, a gente geme muito alto. Que pegada gostosa é essa, meu amigo Edivão Batista? Ei, meu parceiro Viana, essa pegada do bebê, diretamente de Quixeira Mobis. Ô, forrozinho, bom de dançar. Esse aqui é diferente, viu? Vaqueirinha da hora, sucesso. Edivão Batista, o vaqueiro Viana, estourou pro mundo! Vai! Gravando o Wesley CD. Bora, Renatinha! Sim, ó. Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de... Foi aos trampos e barrancos que eu consegui. Minha família, meus amigos, minha fé. A vocês devo tudo. Canela russa, eu andava por aí procurando anjo bom pra me ouvir. Eu jamais engoli sapo sem sorrir. Suportei absurdos, conquistando amizades, ganhei confiança. Esse público amado me deu esperança. Eu sou feliz demais, quando olho pra trás só consigo sentir gratidão pela força que não me deixou desistir. Por ter sido escolhido para essa missão, obrigado meu Deus por você existir. Sempre me deu a mão, gratidão. Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens eu perco meu chão. Obrigado meu povo por fortalecer. Beijos no coração, hey! Muita gente me ajudou a chegar aqui. Foi aos trancos e barrancos que eu consegui. Minha família, meus amigos, minha fé. A vocês devo tudo. Canela russa, eu andava por aí procurando um anjo bom pra me ouvir. Eu jamais engoli sapo sem sorrir. Suportei absurdos, conquistando amizades, ganhei confiança. Esse público amado me deu esperança. Eu sou feliz demais, quando olho pra trás só consigo sentir gratidão pela força que não me deixou desistir. Por ter sido escolhido para essa missão, obrigado meu Deus por você existir. Sempre me deu a mão, gratidão. Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens eu perco meu chão. Obrigado meu povo por fortalecer. Beijos no coração, gratidão. Pela força que não me deixou desistir. Por ter sido escolhido para essa missão, obrigado meu Deus por você existir. Sempre me deu a mão, gratidão. Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens eu perco meu chão. Obrigado meu povo por fortalecer. Beijos no coração, oh! Lá, lá, lá, lá, lá. Oh! obrigado a todos que me deram moral. Obrigado a todos que dão moral pra quem tem um objetivo a vencer na vida. Aquele cara que tá lá em cima não dorme por esse motivo. Deus é Deus, Deus é maior, maior é Deus. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Obrigado à vida. Amém. Piriti Rodrigo Leite. Aprender a arte pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Se a ciência não curar, pois se não tem remédio, então remédio de estar. Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu jamais faltou na hora certa. O bom Deus dará. Deus é maior, Deus é maior. Maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. Que seria do mundo sem ele? Deus é maior, maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. Que seria do mundo sem ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai ganhar. Quando o medo despera, glória. Sempre vai ganhar e quando menos esperar, clareou! Clareou! Palma da mão! Quero que Deus abençoe todos nós que estamos aqui. Muita energia boa para todos que estão aqui, para seus familiares também. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Uou! Cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a tua hora. Quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, Zezinha. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar pilares. Guerreiro não pode dar luta, nem pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar português. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar verão carnaval. Alô, bateria! Anderson Maia! Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, precisa aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Manda essa tristeza embora. Yeah, essa cabeça. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Marcelo, fumado, pega essa cabeça. Manda essa tristeza embora. Maria Alice, vamos. Assis Vasconcelos, alô bateria. Então, em homenagem ao meu professor Arlindo Cruz, eu gostaria que vocês cantassem esse samba imortal assim. Lá, lá, lá, lá. Taiucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. Taiucaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se for. Olha, só lembrando pra você, amanhã, dia 1º de janeiro, tem Tarde Alegre no bar do Zé Nilson Petrola. Amanhã tem Tarde Alegre no bar do Zé Nilson Petrola, a partir das 5 horas da tarde. Tem Nenezão dos Teclados e Dudu Pressão. Lembrando que você não paga entrada, né? Amanhã no bar do Zé Nilson Petrola. E o seu Raimundinho, fotógrafo, avisa para os seus amigos que chegou, né, retornou de Brasília, está aqui em Simplício Mendes, está com seu bar aberto. Avisa para os seus amigos, faça uma visita ao bar do seu Raimundinho, fotógrafo. Lá você encontra cerveja super gelada, refrigerante, todos os tipos de bebidas. Bebida das boas. Lá também tem aquele tira-gosto, tem uísque, aquela bebida diretamente, aquela pinga diretamente aí do alambique. A organização é do Raimundinho, fotógrafo, localizado na rua Manuel de Moura Fé, número 309, centro de Simplício Mendes. E o seu Raimundinho, fotógrafo, deseja aos seus amigos e familiares um feliz ano novo, de paz, bênçãos, boas festas. É o que deseja o seu Raimundinho, fotógrafo, para os seus clientes e amigos. Bom dia, seu Raimundinho, fotógrafo. Feliz ano novo. Olha, atenção, os familiares de José Araújo Pinheiro comunica o falecimento do mesmo ocorrido ontem em Teresina. O corpo do seu José Araújo já chegou e está sendo velado aqui em Simplício Mendes, na sua residência na Praça Doutor Isaías Coelho. A família avisa que o sepultamento do senhor José Araújo será hoje às 5 horas da tarde no cemitério local de Simplício Mendes. Os familiares de José Araújo comunicam aos parentes e amigos o falecimento do seu José Araújo. O mesmo faleceu ontem em Teresina. Seu corpo está sendo velado aqui em Simplício Mendes, na sua residência, na Praça Doutor Isaías Coelho. A família avisa que o sepultamento do senhor José Araújo será hoje às 5 horas da tarde no cemitério local de Simplício Mendes. Feliz 2021. É o que eu, Rafael, desejo a todos vocês, a nossa família e nossos amigos. E vamos cantar comigo. E o Souza Supermercado avisa para os seus clientes que hoje o Souza Supermercado fica aberto até às 20 horas, né? Das 7 da manhã até às 20 horas. é um horário, né, de abertura, né, horário de funcionamento aí do Souza Supermercado. Amanhã é fechado. Amanhã o Souza Supermercado será fechado. E a montagem Arrudas do nosso amigo Jupi deseja aos seus clientes e amigos um feliz ano novo para os seus clientes, amigos e familiares. Sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê. Olha, daqui a pouquinho o Maurício Veras aí com você. Lembrando que hoje temos uma entrevista. Hoje, meu dia, teremos uma entrevista com o prefeito reeleito de Simplício Mendes, o Márcio Moura. Hoje, ao meio-dia. Neste ano novo, quero desejar a você, ouvinte, a você, colaborador, Deus em primeiro lugar, para guiar e fortalecer, amparar e providenciar muito mais. Saúde para que buscamos as demais coisas. Amor para que não endureça o coração. Paz para o bem e leveza para a nossa alma. Prosperidade para as pessoas viverem com dignidade. E ajudar os desfavorecidos. Feliz e abençoado 2025. Feliz ano novo para você, ouvinte. Feliz ano novo para os meus amigos. E hoje quero desejar um feliz ano novo especial para a dona Raimundinha Holanda. Dona Raimunda, Raimundinha, esposa do Divan, na rua José de Moura Ferro, no bairro Nova Cidade. Hoje é seu aniversário, não é isso? Parabéns para você. Feliz aniversário. Que Deus lhe cubra com saúde, prosperidade, amor e paz. Feliz aniversário. Boas festas. É o que deseja toda a equipe da Rádio Mafrense para a dona Raimundinha Holanda, na rua José de Moura Fer, no bairro Nova Cidade. Ela que hoje está aniversariando. O Edilberto, na praça Doutor Isaías Coelho, que todos os dias manda mensagem de bom dia para a equipe da Mafrense. Bom dia para você, Edilberto. Feliz ano novo. Feliz ano novo também para o Francisco Veras, aí em São Paulo. Nosso amigo Antônio Cirilo, em Mauá, São Paulo. Feliz ano novo para todos que estão aí na sintonia da Rádio Mafrense. O nosso amigo Chico Neri e a Marli, lá no Espinheiro. Feliz ano novo também para a dona Ismelinda, com toda a família lá no Espinheiro. Né, dona Ismelinda? A Lúcia, agente de saúde, lá na Betânia. Feliz ano novo para você, Lúcia. Feliz ano novo para o seu neto, Matias. Beijos para vocês. Boas festas, Lúcia. Matias. Feliz ano novo para você, Matias. E o Matias também tá desejando um feliz ano novo para sua vovó Lúcia, aí na Betânia, agente de saúde. Gente, lembrando que hoje é o meu dia, teremos uma entrevista com o prefeito reeleito de Simplício Mendes, Márcio Moura. Hoje é o meu dia no nosso informativo 790. Feliz ano novo para uns. Uns vão comemorar com muita alegria, com muita saúde. Tem outros que irão passar essa virada de ano um pouquinho triste, coração partido, né? caso dos familiares aí do seu José Araújo, que perdeu mesmo ontem, né, à noite. E a gente deixa a nossa solidariedade de pesar a toda a família do senhor José Araújo. Mesmo faleceu ontem, o corpo está sendo velado aqui em Simplício Mendes. É, e a família avisa que o sepultamento do seu José Araújo é hoje às 5 horas da tarde no cemitério local de Simplício Mendes. A equipe da Rádio Mafrense deixa aqui o nosso abraço fraterno a todos os familiares aí do seu José Araújo neste momento de dor. Que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce. Olha o Matias lá da Betânia, desejando aí um feliz ano novo para a tia Ju. Matias, meu querido, muito obrigada. A tia Ju lhe ama, tá certo? Quero desejar um feliz ano novo para os nossos ouvintes fiéis, que está sempre nos ouvindo. Nossos internautas aqui em Simplício Mendes, Canto do Buriti, Santa Cruz, Santo Inácio do Piauí, Itainópolis, Campinas do Piauí. Feliz ano novo para você de Fortaleza, no Ceará, que está nos ouvindo, você de Picos, a você de Fronteiras, aí no Piauí, a você de Rondônia, José Alves, bom dia em Rondônia, feliz ano novo, bom dia também, feliz ano novo para você, José Alves, aos nossos ouvintes, nossos ouvintes também internacionais, que aí nossos ouvintes fora do Brasil, também sempre ouvindo aqui a programação da Rádio Mafrense. Boas festas para você, feliz ano novo, é o que deseja também a equipe da Rádio Mafrense para todos os ouvintes. Esse ano quero. Olha, só lembrando que hoje tem show da virada lá no Clube do Sidô com David Ostentação e Belezões do Forró. Nosso amigo João Paulo e o Sidô convida todos os seus amigos para participarem aí do show da virada. Belezões do Forró e David Ostentação. E por aqui vai encerrando a minha participação. A gente volta na quinta-feira. A gente vai ficar com a nossa programação, tá certo? Até às 16 horas. Daqui a pouquinho o Maurício Veras, né? Assume. Lembrando que meio dia teremos a participação do prefeito reeleito de Simplício Mendes, o Márcio Moura. Logo após o Edvan fica até às 16 horas. Depois das 16, nossa programação somente pela internet. Aí você pode estar ouvindo a nossa programação de fim de ano pela internet. Tá certo? Beijos pra você. Boas festas. Ou como eu falo, um beijo, um cheiro no coração de cada ouvinte. Eu amo cada um de vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estar sempre comigo aqui, me ouvindo. Sucesso depende de você. E você, tá certo? Faz parte disso. Muito obrigada. Gratidão a Deus por minha vida. Gratidão a Deus pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho e pela minha saúde. Só tenho a agradecer a Deus. Obrigada por tudo. Obrigada, obrigada. Beijos. Tchau, tchau. E até quinta-feira, se Deus quiser. Se assim Deus me permitir, quinta-feira estarei aqui. Tchau, tchau. Boas festas. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Que vamos ver como todo dia nasce.

Hoje é dia de jogar sol na pele e meter um bronze de fitinha. Hoje é dia de botar o decote pra jogo, passar o batom de manhã. Ela primeiro é